Talarico na quebrada, na quebrada, na quebrada. Talarico na quebrada, na quebrada, na quebrada. Talarico na quebrada, na quebrada, na quebrada. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Respeito na quebrada, você tem que ter. Tem que ter. Talarico não tem vez, isso eu aprendi. Desde moleque onde morei e cresci, e meio isso aqui. Não vem pagar de gato não, irmão. Dão Juan dando em cima da mulher dos irmãos. Ô cuzão, faz sua cota, vai. Rima até umas horas, vai. Não fica por aí contando vitória. Humildades nos dá a glória. JF mais um guerrilheiro. Descendente de Lampião, um cangaceiro que não admite falhar e tá na caminhada. Pau no cu de quem desacreditou do som. Não é ilusão, hip hop, irmão. Várias viagens, cabra frouxo, tem vários na nossa comunidade. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Aí cuzão, eu tô de pé, sobrevivendo no som. Humildade só pra quem é, pra quem tem o dom. Cê é fuleiro, cê não sabe o que é rimar. Humildade com os parceiros cê tem. Das mulher ganhar, não vem pagar, não, não, não paga não. Aqui se vacila, ganha de prêmio é um caixão. Na minha quebrada, maloqueiro, pra você sobreviver. Respeito tem que ter, senão cê vai morrer. Eu aprendi assim, ó. Humildade só pra quem é guerrilheiro. Nós somos MBJ pela fé. Acreditar no hip hop, tá de pé, irmão. JF com ligação firme e forte no mundão. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Convidaram pra rimar, segura o proceder. Moleque louco, doido, firmão, cê pode crer. Respeito tem que ter no Maria pra vencer. Se vacilar maluco, cê perde o proceder. Até os moleque louco, 100% tenebroso. Herdeiro dos barracos, preconceito dos doidos. Dos boy, vacilão, cuzão, tipo você. Que não pode ver uma mulher que dá em cima, doidão. Não é assim não, presta atenção pra sobreviver. Respeito tem que ter no Maria pra vencer. Talarico na quebrada, vai levar é pau. Respeito maloqueiro só pra quem tem moral. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Respeito na quebrada, você tem que ter. É a meta do gueto pra sobreviver. Sete tapas produção, sete tapas produção. Multimentos louco aqui fazendo o som. Sete tapas produção, sete tapas produção. Humildimentos louco fazendo o som.